andrecedesmoral.com.br. 071-313-1046. Vai, achou? Isso é pagodão. A Patricinha novinha gosta de ostentação. Sanda na favela, quer ser mulher de patrão. Menina, não te mete com quem tu não conhece. Mete comigo que tu me conhece. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Olha o swing, olha o swing, vem. Até que vou casar. Cê é solteiro, quer vantagem? Vamos pra uma casa de massagem. Nós dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Nós dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Nós dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Nós dormimos na putaria. Menina, não te mete com quem tu não conhece. Mete com o baby que o baby conhece. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete. Te mete, mete, mete, mete, mete, mete. Fala o que quer escutar na hora do amor. Fala até que vou casar. Se eu solteiro, quer vantagem. Vamos pra uma casa de massagem, tomar um uísque, um vinho. Vem comigo, vem, vem, vem, vem. Pois nós dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Dormimos na putaria, filha. Nós dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Dormimos na putaria, vem, vem, vem, vem. Nós dormimos na putaria, acorda na sacanagem. Putaria, o que é isso? Dormir na putaria, acorda na sacanagem. Dormir na putaria, acorda na sacanagem. Alô, Aracaju, Maceió, Paulo Afonso, minha galera de Terra Nova, Valença, Taperoá, Jacobina, Miguel Calmon, a minha cidade, Capiranga. André Cedês, o moral de Biquara.